tá de cara, ela é tímida por quê? Mas quando tá na brisa faz seu corpo acender. Deixa o tempo passar, deixa ela provocar. Porque é na cautela e na cautela eu vou pegar. Quando ela tá de cara, ela é tímida por quê? Mas quando tá na brisa faz seu corpo acender. Deixa o tempo passar, deixa ela provocar. Eu vou pegar. Olha pra mim com malícia, tipo instinto selvagem. Na quebra ela é quietinha, gata tem suas vantagens. Chega pra nós na balada querendo um coquetel. Whisky, drink, cerveja, seda bolada com mel. A noite brilha, ela gosta 4:20 motel. Subi na cama, as paredes fazendo tipo rapel. Ela gosta do que vê, do que sente, do prazer. Da lombra, da madrugada, da massa esfarela. A Edeni traz as donas, elas são marrenta também. Mas a chama se apaga quando acorda de manhã. Mas se lembra muito bem que otário é que virou seu fã. Que otário é que virou seu fã. Quando ela tá de cara, ela é tímida por quê? Mas quando tá na brisa faz seu corpo acender. Deixa o tempo passar, deixa ela provocar. Porque na cautela e na cautela eu vou pegar. Quando ela tá de cara, ela é tímida por quê? Mas quando tá na brisa faz seu corpo acender. Deixa o tempo passar, deixa ela provocar. Porque é na cautela e na cautela eu vou pegar. Não vou falsa barra e nem intimar. Apenas alguns gestos e troca de olhar. Tem umas mina que curte os mano cauteloso, que dá atenção pra ela e seja cuidadoso. Que altos caras já tentou te pegar, mas não teve argumento, não soube te levar. Que esses papos de entorpecentes, carro ou dinheiro, não funciona com você porque não é desse jeito. Tímida, às vezes solta, só quando ela tá na brisa. Esbanja seu charme, mas na cautela me aproximo. Converso, diálogo, entretenimento. E ao passar das horas, tá ligado, tá querendo um drink, barman, por gentileza, agiliza. E um colar de pérola pra poder dar pressa mina. Um carro bem bacana pra poder levar pra night. Uma mulher bela, produzida, é um destaque. Ei, baby, olha, quem tá procurando é aquele cara que outro dia nos falamos, nem palavras tem pra dizer o quanto és bela. Mas quando vê na frente, paralisa, sou egela. Outro dia, quando a vi em uma festa, olhei meio distante, pô, será que é ela? Daí nos encontramos e sussurrei no ouvido dela. Disse eu te amo e faquei só na cautela. Quando ela tá de cara, ela é tímida por quê? Mas quando tá na brisa faz seu corpo acender. Deixa o tempo passar, deixa ela provocar. Porque é na cautela e na cautela eu vou pegar. Quando ela tá de cara, ela é tímida por quê? Mas quando tá na brisa faz seu corpo acender. Deixa o tempo passar, deixa ela provocar. Eu vou pegar. Eu não quero essa mina, tio, só por uma noite. Quero ela toda minha, tipo mil e uma noites. Eu sei que pra ser minha eu não tenho que ter pressa. Vou ganhar a gatinha só na base da conversa. Enquanto os olhos de Tantera desiste, foge da guerra. Cinderela, eu não desisto, um dia você se entrega. Então gela, congela, espera mais uma dose de vinho. Daqui a pouco seu instinto selvagem se revela, é tipo assim, ó. De 10 só sobra uma. Tentadora, resistente, cadela, somente lua. Mistura de mina quieta, tranquila e sorridente. Com uma mina saperca, sensual e atraente. Maloqueiro gostar, pra namorar é foda. Se dá respeito, é respeitado em qualquer lugar que cola. Mas geralmente se solta quando ela tá na brisa. Vou levando essa gata na cautela, na catimba. Quando ela tá de cara, ela é tímida por quê? Mas quando tá na brisa faz seu corpo acender. Deixa o tempo passar, deixa ela provocar. Porque é na cautela eu vou pegar. Quando ela tá de cara, ela é tímida. corpo acender. Deixa o tempo passar, deixa ela provocar. Porque é na cautela e na cautela eu vou pegar.